aqui viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor, pra fé e esperanças renovar, como se renova o sol, a flor. Na primavera vem as rosas perfeitas, puras, perfumosas. Oh Deus, que aperfeiçoaste as rosas, oh, faz perfeito nosso amor. Ó Deus, concede que nós dois levemos o nosso amor tão lindo até o céu, tão assim o conservemos. Livra as nossas vidas de temor. Na primavera vem as rosas perfeitas, puras, perfumosas. Ó Deus, que aperfeiçoaste as rosas, faz perfeito nosso amor.